brindar o dia de hoje. E é nóis. Enche as taças, vamos brindar. Que a cria do cerrado veio pra ficar. Quando a cara tapa pra ver no que vai dar. Mesmo subtraindo, eu quero somar. Aprovado por uns, reprovado por outros. Pra uns espelho, pra outros sou louco. Quem tá certo, quem tá errado. Quem pode julgar, inocente ou culpado. Ao longo do tempo eu venho analisando. Quem mais cobra mais deve vela o santo. Uma pá de invejoso acha no direito de apontar o dedo. Falar o seu respeito, o diabo atenta pra chegar e cobrar. Mas Deus é maior e fico no meu lugar. Às vezes é preciso perder pra ganhar. Pois a vida é aquilo que você transformar. Firme na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. É rima, é verso, da forma mais sincera. Na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. Relato sonoro que vem do Mato Grosso. Pode vacacionar, que nós o bagulho é louco. Com Deus no céu, minha família na terra. Pelo tempo de vida e a morte que espera. Será difícil desistir de tudo isso. Mesmo que a missão ofereça perigo. Acertei, já errei, esperei, mas não parei. Insisti, acreditei, o tempo é mesmo rei. Sempre pelo certo, buscando melhorias ao contrário. O que você queria? 94, o primeiro contato. 97, escrevi alguns versos. 2002, primeira vez no palco. De lá pra cá, venho rasgando o verbo. De corpo e alma, no rap até o osso. Mais um do hip hop aqui no Mato Grosso. Aqui me apresento, Hugo no vocal, Rondonópolis. Satisfação total. Firme na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. É rima, é verso, da forma mais sincera. Rap de favela. Firme na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. Relato sonoro que vem do Mato Grosso. Pode vacacionar, que faz o bagulho é louco. Não adianta o invejoso, Zé Povinho, colocar barreiras no nosso caminho. Pois pra quem já é acostumado com isso, o obstáculo já virou incentivo. O fora do eixo não aguarda promessa. Quem sabe faz a hora, não espera. A voz ecoa pra um ou pra milhões. Obrigado, Senhor, pelo ar nos pulmões. É só a verdade na fúria sem medo. Vai achando que aqui só tem sertanejo. E não é primordial o lado financeiro. Já tinha parado se fosse por dinheiro. Tô porque acredito no poder das palavras. No resgate que ela pode fazer. Acredito no livro, mais do que na arma, que a mudança depende de você. Firme na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. É rima, é verso, da forma mais sincera. Rap de favela. Firme na conduta, sob o sol, sob a lua. A mesma postura na cadeia ou na rua. Relato sonoro que vem do Mato Grosso. Pode vacacionar.